Por onde eu for, com Deus eu quero andar sim. Quero sentir o seu imenso amor. Ele é paz na aflição, ele é luz na escuridão. Quero ser teu.